Zero,

2-2-3, voltando em destino 2-1. controle 120 decimal 8. 1208, azul 270. Tanque, pátio 5 aeronaves, 43, aí, por favor. Alterna 1, 2, 3, decimal 6. Charlie Juliette. Ele está retornando para a irmã. decolagem e a saída lotar, tudo mantendo o voo 050. Urbana esquerda, saída lotar, para 050, vamos ver. Eu no meio informo o tráfego 10 horas, 7 milhas, um Romeu 44, aqui em SBS, a gente sobrevoou próximo à Camacarina, em que eu tenho a sua vida. Romeu 100, próximo de 10, breve. Romeu 10 do Eco. 10 do Eco, próximo 1 hora, 6.2 milhas. Como Nordeste, passando no meu pé de atenção e até 2 3198, desça para 4 mil pés, consegue as instruções de altitude na posição estável, a gente não zero no pé. Seu estado encerrado, estive mantendo o voo 80, chama o controle de viés, frequência 120, décima 1. 4207, fala 80, direita da foto, 120, décima 1. 3740, contato final de procedimento, sanitário salvador, frequência 118, décima 95. Uma hora e meia, quando você no final de pouso. Parabéns, pouso 1455. 1455. 04, conseguirá manter 3 mil pés? Tem, se tem condições de informar quantas milhas tirar a faixa de Salvador? Autorizado o final do procedimento de alerta, ok, daqui para nós ver a vossa vontade. Franchise, está aqui autorizado, chama o ponto para papá, 07, agente. Qual vai sobrevoar? Autorizado ingresso, chaminé de próximo, pistão 7. Controle 1208, manhã 6107. Tango 1, Santa Paluca. Faça posição contra do cardão encerrado, mantendo o vídeo 0090. Tome o controle Aracaju, controle 0023. Maria 7107. Maria 7107, mantenha sobre o aviso de voo visual, foi, eu estou forte, pulo no 10, quanto possível, estimado para terminal de Aracaju, estimado de pouso, em Mateó. Está estimando o terminal de Aracaju aos 1330, e está estimando Mateó aos 1512, Maria 7107. Terminal de Aracaju 330, ponto de Mateó no 512. Seja o reporte de Jânio FDR, saúde. Reportará a Maria 7107. Brasil, é essa? Você dá proximidade para o aeródromo de Salvador? Estamos em Salvador, que é o 118 do São Marcos. 200, controle Salvador, via chegada para o Monte 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 097. Rádio Sapa, canal 6200. Luna 648, chama 78, frequência 126, decimal 5, alterna 133, decimal 65. 300, deixa para 2.000 pés, a gente conta no nosso site, autorizado o final do procedimento de emergência, foi, aqui que nós vamos atualizar, tá? Eu vou fazer o seguinte. Frequência 126.5, alterna 133.65. Serviço radar encerrado, 5 2 9 de Salvador.